0, Upper Zulu 16, após a posição PID e após PHZ. Aciona 5526, controle 198, a saída vai ser da El Lida PID. Decorando da 10, 3629. Da El Lida Bridge, após Bridge, após Zulu 16 e após conforme o plano. Chame pronto, puxa seu nome. E aí, chamaremos. 9, livre decolar, vento 100 graus, 132. Iniciando, 3149. 3567, alinhar e manter após. Ali bateu, 3567. Apagou se interceptou o glide agora. É, completa o final do procedimento LSX-Way e aguardando transferência para a torre. Autorizado o lançamento para o Lima Kilo X-Ray? Afirmativo, autorizado o lançamento. Ok, ainda 2 minutos. O Papa Romeo Hotel Juliet Sierra vai evitar a área de Vera Cruz devido ao lançamento de paraquedista. O Hotel Juliette Serra atende? É, o Hotel Juliette Serra, prossiga para evitar a área de Veracruz ou controle? Afirma, evita a área de Veracruz devido ao lançamento de paraquedista. Quando for liberado para a frequência livre, faça a coordenação com o Lima Kilo X-Ray. É, nós estamos aqui no na vertical do farol da Mar. Sim, a frequência livre. Ok, grato. Controle está 3149, decolou sua escuta. 3149, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída da El, após Leda direto Bidev. Positivo, poderia voar da El da presente ou permanece após Leda Bidev? Autorizado direto da El. Da El, 3149. 567, vento de 100 graus com 13 nós. Iniciando também. 12345, por gentileza. O Lima Kilo X-Ray está pronto para iniciar o lançamento. Autorizado o lançamento, faço coordenação com o tráfego do Romeo Hotel Juliette Terra. Ok. Gol 10013, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Recife 1251, 3325, 0013. Três cinco meia sete, decolado aos 46, chame controle em 198. 198, boa tarde, 135. Quatro Papa Golf, agora a torre 118.95. Golf, obrigado. Torre, Oscar, Papa Golf. Papa Golf, pouso 10 ou 17? Confirme o vento. Aqui de 100, 100 com 15. Vou pra 10. É, pra 10 ou 17? Pra 10. Ah, pra 10, ok. 100 com 15, livre pouso 1 no 0. O Oscar Papa Golf. Golf. Para a descida, o Lima Kilo X-Ray. Reposto cruzando 2.500 pés, Lima Kilo X-Ray. X-Ray. Da 3629, por receber acionamento na posição 11. Outro bush? Da 3629. Autorizado, time taxi. Ok, autorizado, né? Rodor, gol 1856, boa tarde. 1856, boa tarde, a guarda-cópia para Brasília. Corrijo, para Recife. Antes um pouquinho, a gente vai para Recife. O 1856. Corrigido, para Recife. Ah, obrigado. Celeste X-Ray, puxando 0. Desça para 2.000 pés, altimetro no 0 no 2. Reporte estabilizado. 2.000 pés, chamará estabilizado no X-Ray, o 1273. Gol 1755, chama agora o centro Recife. 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251-133-25, confirma? Afirmo. Obrigado, tenha uma boa fim de semana. Para a mudança de frequência, o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, frequência livre. Planta 3149, confirma, pode voar agora a BDEP, após Dael? Negativo, após Lida. Lida, obrigado. Pesando 49, chama agora o centro Recife. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, bom dia. Bom voo. Saulo Salvador, boa tarde, azul 4234. Prossiga. Cliente da Tango, 390, Recife. 390, cliente agora de cópia. Madame Graça. Boa noite, 56 cópia. Prossiga. Recife 390, Afro Whisky 58. Decolagem no zero, esquerda, Pucas e Par. Corrijo, Pucaracaju. 1998 e 5515. Que é autorizado 390, conforme plano, Afro Whisky 58. Pucaracaju, 5515, controle de saída 198. Está correto no 856, chama próximo. Temos um objeto 6722 para. Cliente da Uniforme, solicita a cópia. 6722, número 2, para cópia agora, instante. Aguarda, 6722. 14261, gate 9, pushback acionamento. Portão 9, aguarda. Aguarda, 5261. Solo, gol no 856, portão 8, pushback acionamento. O número 2, no setor, gol no 856, aguarda, push. Aguardando. Papagolfo, mantém a posição antes da Juliette, tem tráfego puxando na posição 11. O senhor vai aguardar o tráfego da TAM, que está puxando inicial o táxi, para ingresso no pátio 1. Aguarde instruções antes da Juliette. Tá 3567, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna, 126.0. 288.260, tá 3567, boa tarde. Tá 3629 para o táxi, 148, 425, alterna o Galeão. Até o ponto de espera, 3629, a torre 1895, 1012. 10 na 2895, ponto de espera, 3629. Oscar Papa Golf, observe o Airbus da Tanque que vai prosseguir para o ponto de espera. Após o tráfego, está livre de reportar cruzamento 1735. Informativo, agradeço. Rodou o Webjet 6722 para contato, sem dar uniforme. 6722 para o Galeão 340, APRISC 50, BDEV, APRISC 857, após conforme plano de voo, decolada 10 direita, da Eulida BDEV, 1198-5530. 2A nível 340, subida da El, colhe. Depois Upper Whiskey 50, BDEV, Upper November 857, depois atualizado conforme plano, aciona 5530. Afirmativo, só confirmando a saída da El Leda, após Leda, BDEV. 8.95, compôs. 18.5, obrigado. 672. O... 4261, só mais um instante para o seu posto, ok? Ah, agora não, eu sou 4261. Azul 42344. Escuta 4234. Dado 390 Recife, APRISC 58, decolagem no zero, curva esquerda para o Caracaju. 1198 e 5541. Autorizado 390 Recife, decola na Pucaracaju, da pista no zero, para o APRISC 58, 198 controle, 541, azul 4234. Correto, azul, chamo pronto. Bora. 273. Livre, pouso, gol no 273. Torre Salvador, tá 3629. 3629, mantém o ponto de espera. Sim, vai manter ponto de espera, 3629. O 601 no Galeão, guarda-cota. Aguardo, pela lâmpada de 50, subida, só pode formar. Da El Lida de 10. Obrigado. Azul tá livre, agora chame táxi. 4261. 4261. 4261, afirmativo. Pode permanecer nessa, chame para cruzamento da 1735. Por gentileza, no setor. Quintila 288, alterne 126, decimal 0. 288, 260, muito obrigado, bom final de semana. Também. 3897 para Guarulhos, aguarda no copo. Na sua escuta, 3897. Papagolf tem livre cruzamento 1735, não tem tráfego, pode prosseguir até o estado aí. Solo 59, chame o solo 219. 219, não é 273. Solo Salvador, Bono 273, lembrou a direita. 273, aguarde antes da Juliette. Antes da Juliette, Bono 273. Para o táxi azul 4261, não tem 124 a bordo, 4 horas e 30, está na Ribeirão Preto. Ponto Espera Azul, a torre 118.95.012. Ele táxi, ponto Espera Torre 1895, 9012, ajuste o azul 4261, Ribeirão. Boa noite, 56, após o azul, está livre, poxa. O, após o azul, está autorizado o puxo, boa noite, 56. Cópia. 601, prossiga. Galeão 360, APNUISC 50, BDEV, APNOVEMBA 857, seguro, APZULU no meia e após conforme o plano de voo. Decolagem da 10, direita, da EOLEDA BRIDGE, corrijo, da EOLEDA BDEV, 1198, 5546. 601, autorizado nível 360, conforme o plano, decola direita da EOLEDA BDEV. 198 ao controle, 5546 transponde, posição 7, gol 601. Chama pronto para 7. Chama aí. Plan 3629, decolado ao 01, está restrito ao nível 080, até 20 milhas, ou até a liberação do controle aqui, devido a um cruzamento de um tráfego nível 90 na terminal. Restrito 0803-629. 080 até 20 milhas, chega o controle 19 decimal 8. Até 20 milhas, restrito 198, boa. 73 após o tráfego da Azul que prossegue para o ponto espera. Autorizado seu ingresso via Juliette para o portão 3. E após a passagem do autorizado o ingresso na Juliette para o portão 3, 1273. 3897, cópia. Afirmativo, senhor Pronto. Autorizado 300, Guarulhos, a Previsco 50, decolagem da 10 direita, da EOLEDA BDEV, 119.8, 5540. Guarulhos aprovado, 300, decola da 10, vai curvar direita na saída da EOLEDA BDEV. O controle 198, transponder 5540, posição 06, é o TAN 3897. 3897, chame pronto, puxa acionamento. Câmara, puxa acionamento, 3897. Solo Salvador, é o gol 1567. Boa tarde. Boa tarde, gol 567, aguarde qual foi Brasília. Assistente, tá de fato. 261 ali, mantém. Mantém azul 421. solo azul 4234. O 261, após decolagem, está restrito ao nível 080 até 20 milhas ou até a liberação do controle. Após decolagem, restrito ao nível 080, e fora o controle azul 4261. Livre de decolar, vento 100 graus com 13 nós. Livre de decolagem azul 4261. Vai atingir 80, poderia prosseguir na subida 3629? Aguarde ainda. Autonomia e 100 POB. POB? 100 POB. Táxi via Juliette Alfa, ponte espera torre, 98, decimal 95, ajuste 1012, então bom voo, boa tarde, boa noite, meia. Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, lá, 198, decimal 95, sentido ajuste, graças, boa tarde, bom trabalho. 118,95. Afirmativo, 118,95. CM143, estamos na informação, Tango. Patango Juliette de abraço. Patango Juliette de abraço, prossiga. Para lançamento na vertical do aeródromo a 9 mil pés. Juliette de abraço. Juliette de abraço, transponder 0135, suba para 9 mil pés, reporte de engino. Salvador, azul 4261, liberando 1.600 pés na decolagem. Azul 4261 no contato radar, voo 360, saída da EL. Voo 360, saída da EL. 4261. Sala azul 4234 para o táxi, 82 a bordo com 1h40 de autonomia, alterna Mateo. 1251 Índia e Alfa seguindo o gol, como número 2 lá, 2895, boa, 4235, corrige 4234. De Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima. Confirme? Triplo Papá Romeu Lima, senhora. Triplo Papá Romeu Lima, prossiga. Decolado do Costa Azul, com destino Prado Forte, a intenção de voo é um sobrevoo na Ilha de Maré, pegar o corredor Axé e o Bonfim. Boa noite, 56, Lima, tem 10, confirmo restrição nível 080, até, no caso 070, até 20 milhas de Salvador ou até a liberação do controle. Tem livre decolagem, vento 080 graus, 111 nós. Paciente, então está restrito ao 070, até 20 milhas de Salvador, então controle de acordo com a instrução de controle. Confirme, já está autorizada, né, a decolagem? Afirmo, Gol Noite 56, linda, cola no zero, vento 090 graus, 1 nós. Sim, está autorizada a decolagem, Gol Noite 56. 0, transponde 1981, é o controle de Salvador. Correto, Gol 567 no 10, chame pronto, pushback. Camarada, grato. Primeira aeronave chamou para o pushback. Foi o MGT 67 nos 2, solicita... Está no portão 1, solicita acionamento no portão e após pushback. Autorizado, chame táxi, web 6722. Chama táxi para... chama táxi 6722. Autorizado, disputa do controle, Romeu Cabral. Autorizado, por ouro com vento, Lima. Está autorizado, Costa Azul. Reporte para Bravo. Bravo, está livre. Quatro, dois, três, quatro, pode alinhar. Ali mantém, pistão no zero, informo que o nível agora autorizado 370. Quem tiver a manter a 10, 370 final, 4234. Decolador 11, controle 1998, bom voo. 198, grato, bom trabalho. Salvador, boa tarde, gol 1856, decolou. 1856, boa tarde, contato radar, pousa restrição 080, sai da PUCA. Subindo para o 080, cancela a restrição 070, sai da PUCA, gol 1856. Na versão 0134.